Parte 4. Aqui começaremos a estudar os quatro passos para o êxito. Todas as leis universais de atração são influências reais em tua vida, porém necessitas enfocar-te em algo mais que os aspectos energéticos e de consciência de tua criatividade. Planos sérios e ações reais serão requeridos se queres alcançar tuas metas. Para muitas pessoas esta é a parte do processo que capta mais atenção, porém ainda assim muito frequentemente é mal interpretado. É a parte técnica na busca do êxito e requer uma profunda claridade e atenção da mesma forma honestidade sólida e autoconsciência. A logística que dê o processo necessita uma aproximação objetiva, precisa ser capaz de pensar claramente sobre os resultados desejados e o que se requer para alcançá-lo. Ainda que haja muitas coisas que possa fazer para acelerar teu progresso e ampliar os resultados, existem quatro passos que definitivamente tem-se que seguir para chegar ao teu exitoso destino. Eles falam de teus planos, preparação e compromisso e são tão intrínsecos ao caminho do êxito que ninguém conseguiu realmente obtê-lo sem eles. Para converter-se no que buscas, tua meta tem que ser tecida na teia de tua vida diária. Tem-se que converter-se em teu propósito e prioridade, uma paixão sempre presente e que te mova para a frente. Capítulo 19. O compromisso com tua meta. O primeiro passo para o êxito. Reflita nesta frase. Nada é tão necessário para o êxito, como é a simples busca de um objetivo. Para que o êxito seja algo real, tem-se que fazê-lo parte de tua vida. Não é suficiente fantasiar acerca de tuas metas como um sonho distante, uma esperança por um evento futuro e quem sabe algum dia alcances. Se teu plano é seguir adiante, tem-se que comprometer-te conscientemente com isso. Se não coloca suficiente atenção, tua intenção para ele estará vazia. Deste modo não pode ser uma força de consciência suficiente para que se faça realidade. Isto é um requisito da lei da manifestação, se queres criar algo concreto em tua vida, primeiro tem-se que criar raízes fortes em sua consciência. A intenção deliberada é o laço para a energia criadora do universo, o passo do pensamento à realidade. Se não podes enfocar-te com um propósito e consciência na busca de tuas metas, então tuas intenções vacilarão em toda a classe de direções, o qual fará muito difícil conseguir o que mais. Uma consciência criativa altamente enfocada tem que ter os seguintes três elementos para assim poder conseguir uma manifestação exitosa. 1. Uma viva imagem e a experiência emocional do resultado desejado. Tens que ser capaz de ver o resultado final claramente, e tens-se também que ser capaz de colocar-se no centro da imagem com toda a alegria e emoção que lhe acompanham. 2. Uma compreensão clara do processo específico requerido para buscar a meta. Tem-se que saber exatamente o que implica chegar aos resultados desejados. 3. Uma anuência completa a comprometer-te tanto com o processo como com a meta, não importando o que signifique em termos de tempo, esforço, enfoque e prioridade. Este tipo de compromisso é a determinação de priorizar teu sonho sobre teus hábitos, distrações, medos, vícios e até a gratificação imediata. A vida tem uma maneira de separar, muitas vezes afastando completamente nossas metas. Podemos nos distrair facilmente pelas necessidades diárias, nossos hábitos e indulgências. Praticamente qualquer coisa em nossa rotina diária pode ser um obstáculo, desde quando nos levantamos, o que comemos até o que fazemos depois do trabalho e como usamos nosso tempo livre. Eventualmente, estes padrões começam a governar nossas vidas, e alguns se introjetam tão profundamente que nem sequer pensamos duas vezes. Deste modo, podemos facilmente estancarmos em nossa rotina, e se esta não inclui nossas metas desde o começo, pode ser que seja difícil incluí-las depois. Isto pode cumprir-se ainda se tivermos muito tempo de ócio, porque nos acostumamos a nossos padrões de prazer. Pensamos que precisamos deles para nos sentir bem, porém, poderíamos estar os usando para passar as demandas de nossas metas e desejos. Por exemplo, tinha um amigo que queria começar seu próprio consultório. Ele estava estressado com seu trabalho, porém não queria deixá-lo até que tivesse seu novo negócio trabalhando. Tinha o hábito de tomar umas cervejas depois do trabalho, e logo levar algo de comer para casa e comê-lo em frente ao televisor para finalmente cair adormecido no sofá. Como vivia sozinho, isso não parecia ser um problema, até que teve desejo de avançar profissionalmente. Ele sabia que deveria estar usando esse tempo livre que tinha pelas tardes para o trabalho preliminar de sua nova companhia, porém estava tão travado em sua rotina depois do trabalho que não podia começar. Dizia a si mesmo: "O farei amanhã", porém cada novo dia era sempre o mesmo. Quando veio ver-me para falar a respeito, lhe disse que investigasse o que realmente lhe importava e que escrevesse uma lista detalhada das razões que o moviam a ter suas metas. Também criamos um horário que lentamente o tirou de sua rotina. Começou por deixar de passar no bar, eu usava esse tempo para começar seus planos. Lentamente, seu entusiasmo pelo projeto cresceu, isso tornou mais fácil dedicar mais e mais tempo à sua meta. Se permitia uma noite por semana para seguir a velha rotina, porém o tempo, nem isso mais queria fazer. Finalmente conseguiu triunfar, porém teve que deixar ir hábitos profundos para poder chegar aí. Muitas vezes usamos nossos hábitos e vícios como válvula de escape. Ou seja, nos deixamos levar pelo cansaço, estresse, irritação ou depressão, nos envolvermos em atividades como comer, beber, ou ver televisão para nos afastarmos de nossos pensamentos e estados de humor. Com o tempo tendemos a fixar padrões bem rígidos a essas atividades gratificantes temporárias. Pode ser que comamos em frente ao televisor, o bebemos depois do trabalho, ou fumamos no carro, dia após dia, ano após ano, até que a força do hábito se converte a si mesma na motivação para perpetuá-lo. Tinha um amigo que converteu uma taça de sorvete ocasional antes de ir para a cama em um vício noturno qual praticou por anos. Pagou por ele quando perdeu um tempo produtivo e obteve 30 libras de peso adicional. As pessoas podem se fixar tão profundamente em seus padrões diários que até podem chegar a sentir-se incomodados ou até ansiosos se têm que mudar. Muitos deles, em vez de controlar suas vidas, seus hábitos os controlam, criando uma inércia e energia de consciência que é absolutamente letal para o processo de ganhos verdadeiros. Caímos nessa armadilha porque não vemos nossas ações de cada dia como opções conscientes que têm sérias consequências. É fácil cair em um buraco, porém muito difícil sair dele, especialmente quando nossos hábitos e debilidades estão conectadas. Porém, lembra, temos o poder de escolher. Cada dia e cada momento, temos o poder absoluto sobre as decisões que tomamos. Há uma história que escutei uma vez sobre um pequeno povo das mais remotas regiões do norte do Alasca. É um lugar onde o inverno dura cerca de 9 meses por ano, e os 3 meses de verão são muito chuvosos. Esta pequena vila está conectada com outra ainda mais remota por um sensível caminho cheio de lodo, o qual está marcado com rastros de caminhões do verão. No inverno estes rastros se convertem em profundas ranhuras congeladas, serão muito difícil de conduzir. Para advertir aqueles que se aproximam desta rota, há uma placa que diz tenha cuidado com a ranhura que escolhe, porque estará nela pelas próximas 40 milhas. Não teria sido maravilhoso se alguém nos tivesse dado o mesmo tipo de aviso acerca das ranhuras nas quais caímos? Tenha cuidado com o hábito que escolhes, está nas nele pelos próximos 40 anos. Pode ser realmente fácil simplesmente seguir fazendo o que fazes, te movendo pela vida e deixando os comportamentos de costume guiar pelo caminho. Porém, estar parado entre os velhos hábitos tem consequências energéticas significativas e tu terminarás pagando o preço se em lugar disso os deixas e optas por te comprometer com tua meta. Quase sempre perseguir uma meta requer um grande esforço, e o êxito ainda mais. Toma tempo extra, um enfoque mais dedicado e um grande desejo de fazer seus propósitos uma prioridade. Tens que envolver conscientemente seu poder de decisão de fazer tua meta parte de teus hábitos diários. Logo, as ações que tomes, as prioridades que estabeleças, serão espontaneamente parte tanto de tua vida como de tua natureza. Isto é do que trata um compromisso verdadeiro. Se tua meta é perder peso, fazer uma pintura, manejar seu próprio negócio ou converter-se em milionário, isto nunca acontecerá se não te comprometeres conscientemente em fazer disso uma prioridade em tua vida diária. De modo que é tempo de fazer um estudo honesto à tua dedicação. Isto realmente é uma prioridade em minha vida. Estás disposto a pagar o preço de tempo e esforço e fazer os sacrifícios necessários? Diário do êxito. Estás comprometido com o êxito? Responda as seguintes perguntas para determinar se tens o que se necessita para chegar a um verdadeiro compromisso com tua meta. Descreve duas respostas em teu diário e as reavalia periodicamente para ver se ainda estás no bom caminho. 1. O que realmente necessitas para manter-se consistentemente comprometido em fazer tuas metas uma realidade? O que precisa fazer regularmente? 2. O que precisarias deixar ou ao menos mudar em certo modo, para manter-se comprometidos com teu sonho? Faça uma lista dos hábitos que são impedimento e explica que ação necessitas tomar para alterá-los. 3. Como balancearias esta prioridade com o restante das coisas importantes em tua vida? Estrutura um plano que inclua tempo em todas as tuas prioridades. Teu compromisso é realmente uma promessa a ti mesmo, e a teu futuro. As consequências energéticas de deixar passar essa parte importante de tua vida podem ser severas, porque em essência, estás enviando uma mensagem de que o êxito não é realmente importante para ti. O universo receberá essa mensagem e responderá de acordo. Porém, se escolhes trazer de tua meta uma prioridade em tua vida e entusiasmar-te com sua realização, tua paixão encontrará suporte do mundo que te rodeia. De modo que apega-te ao teu compromisso a cada passo que deres. Afirmações para um compromisso verdadeiro. Minha intenção é o êxito. Priorizo minhas metas cada dia. Minha meta já está tomando forma no reino energético, eu o vejo claramente, já é parte de minha criação consciente. Estou disposto a comprometer-me com o processo, o tempo e os esforços que minha meta requeira. Crio um balanço em minha vida. Felizmente incluo minhas metas em minha rotina diária. Persigo minha meta feliz, pelo tempo que necessite.